chamas. Eu tô te esperando, te aguardando, louca pra te ver. Não deu pra inventar outra paixão, vou inventando a minha solidão. Porque você deixou tanta saudade no meu lugar. Há quanto tempo faz que a gente não se vê, amor? Há quanto tempo faz que a gente não se veja, amor? Ainda guarda em minha boca o gosto de maçã e mel. Não tem pra inventar outra paixão, vou enganando a minha solidão. Porque você deixou tanta saudade em meu lugar. Há quanto tempo faz que a gente não se veja, amor? Para me guiar, mas eu vou te achar. Mas se você voltar pra mim, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, eu te amo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, eu te amo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, eu te amo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. A gente não se beija, amor.